Houve muitos artistas que se ofereceram logo no imediato e eu não aceitei porque eu achava que estávamos de luto, que deixávamos, devíamos estar um tempo para nós podermos. Foi por isso que nós cancelámos, tínhamos tudo organizado com um programa muito bom deste ano, da passagem do ano, até porque tínhamos iniciado o ano passado e a nossa proposta, tínhamos tudo, mas os artistas que foram contratados, que tinham sido contratados, acederam à rescisão dos contratos e achámos que este ano não tínhamos condições de fazer esta passagem de ano. Nós sabemos que a vida continua, mas queríamos deixar algum tempo, retomaremos com certeza em 2018. Esses artistas que estavam contratados para fazer esta passagem de 2017-2018, de 2018 para 2019, deixámos os contratos intactos para o ano seguinte e por isso houve aqui este período. Agora eu penso que a vida continua e nós temos que partir novamente, temos que construir. O tempo passa muito rápido, os nossos dias passam e há uma sensação muitas vezes de incapacidade e da própria, por uma razão simples. Nós pensamos que cada dia que passa que os problemas diminuem e os problemas aumentam. Todos os dias os problemas, defrontemos-nos com problemas que não nos tínhamos defrontado.